do pão. Do pão. Como é que é? Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia. Toda massagem de coração de Maria. Eu sabia. Camarote diário da feira.com.br. Casuais, eu sabia, eu sabia. E essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Aí, bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso eu era boa, bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa na cama. Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama. Maria Lina, chora não, bebê. Vem, vem, vem. Eu sabia que Gandinho em si. Eu sabia. Como é que é? Como é? Eu sabia. Yes. Sem casuar. Eu sabia. Eu sabia. E essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Jair, Jair! Bichinho, bandida! Grande bichinho, grande safoneiro, grande cantor, aquele abraço! No book rosa, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa, bandida! Traíra! Eliel! Salvando a te encontrar. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa.